vez pensaste assim, vai ter por desconfiar. Deixa o tempo passar, tento chamar-te a atenção. Deixa aí de acreditar, depois de uma explicação. O lado interno da imaginação, a ingenuidade é pura ilusão. Nunca mais eu sei de cor. Espero nunca ter que lá voltar. Quanto mais o tempo passa, mais eu me vou afastar. Onde vão os tempos em que eu nunca mais tentei conseguir ser o melhor? Foi aquilo que eu sonhei. O sentimento, a imaginação, problemas versus só por ilusão. Não te deixes enganar. MFM Barreiro 96.2. I try to discover a little something to make me sweeter. Oh baby, please refrain from breaking my heart. I'm so you give me no reason why you're making me work so hard. That you give me no, that you give me no. Well, you give me no, no, you give me no soul. forever blue. That you give me no reason why you make me work so hard. That you give me no, that you give me no, well, you give me no, no, you give me no soul. Mais perto das 6 na MFM. Amanhã estou de volta com a sessão da tarde, já em edição de fim de semana, a partir das 4, sempre com a verdadeira música em 96.2. Bom regresso a casa e um excelente fim de semana com a MFM. MFM Barreiro 96.2. MFM. MFM. Informação. Está para breve o início da construção do novo estádio do Barreirense na Verdarena. No espaço vão ficar dois campos, um de 11 e outro de 7, ambos sintéticos, ambos também com balneários e uma bancada amovível para 750 lugares cobertos. Na mais recente Assembleia Geral do Clube foi aprovada a alteração dos estatutos e avaliada também a situação financeira do Barreirense. A Comissão Administrativa explicou que o clube está praticamente equilibrado em termos financeiros. Com a aprovação dos estatutos é agora possível implementar algumas alterações, casos da apresentação do relatório de contas antes da entrega da declaração fiscal. Também a obrigatoriedade de apresentar os orçamentos das modalidades mais significativas do clube aos sócios e ainda o limite máximo de 3 mandatos de uma direção, ou seja, 6 anos. Com o objetivo de proteger a saúde pública, foi feito no Barreiro o controlo da água destinada ao consumo humano. O controlo analítico de qualidade da água do sistema de abastecimento apresentou resultados que estão em conformidade com as normas legais. No Conselho do Barreiro existem 144 pontos de amostragem ao longo da rede de distribuição. As amostragens e as determinações analíticas são efetuadas por um laboratório emitido pelo Instituto Português de Qualidade. MFM. Informação.